Moradores do Parque Morumbi acordaram assustados na madrugada de hoje. Por volta de 2 horas, bombeiros foram acionados para o combate ao incêndio a um veículo Ford Versalles com placas de Foz do Iguaçu, que, segundo testemunhas, estava estacionado na esquina das ruas Palestra, Itália e Barão da Serra Negra há algum tempo no Parque Morumbi. O veículo estava em chamas na parte interna, indicando que o fogo havia começado pelo estofamento, o que causou destruição total da parte interna do veículo, sem atingir compartimentos como o motor e o porta-malas. Os moradores informaram que já haviam denunciado o abandono do carro às autoridades há aproximadamente 20 dias. Porém, segundo o que foi apurado, após checarem as placas, tanto guardas municipais quanto policiais militares constataram que não havia nenhuma restrição ou registro de furto ou roubo do veículo. E como este estava estacionado de forma correta, nada poderia ser feito. Após 10 minutos de combate às chamas, a situação foi controlada e constatado que o carro estava sem a bateria e sem o tanque de combustível, o que reforça a teoria dos bombeiros de incêndio criminoso, pois sem combustível e sem carga elétrica para uma sobrecarga no sistema, a única possibilidade do fogo ter iniciado é por uma ação externa. O que sobrou do Versalles permanece no mesmo local aguardando as providências do proprietário ou das autoridades. Os moradores estão incomodados com a situação e pedem providências. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.